Justiça Negra Radical, DJ Sterzio e eu, JNR, do fundo da Zona Leste, Mogi das Cruzes. Estamos chegando na pula e na moral, introduzindo mais uma vez na sua mente rap nacional. Não viemos para imitar ninguém, e muito menos brincar com nosso modo de expressão, e sim para abalar as estruturas do falso sistema e dos inimigos. Porque essa é a nossa cara, fala somente a verdade, doa quem doer. E não estamos sozinhos nessa luta. BoxT, Madureira J, 380, aliados contra o sistema. Esse é o nosso lema, moró.